Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pela meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Com esse texto bíblico do livro de Números, capítulo 14, e o verso 6 e 7, nós queremos cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos desejar um bom dia a todos aqueles que estão sintonizados com a nossa programação. Quero, nesta manhã de segunda-feira, dizer que fomos abençoadíssimos no final de semana. Todas as bênçãos que nós temos recebido são misericórdias do nosso Deus. E a Igreja do Senhor, ela marcha, ela continua a sua peregrinação. Amanhã já estaremos ali com a grande reunião à tarde do departamento feminino. E nós convidamos a todos aqueles que nos ouvem a estarem conosco. Aproveite as tuas férias, traga as crianças para o culto, traga os adolescentes, vem orar. A partir das 12 horas e 45 minutos, o tempo já está aberto para você dobrar teus joelhos e clamar ao Deus que ouve, ao Deus que atende, ao Deus que responde. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos e amigos, a história que nós estamos trazendo bíblica nesta manhã, exatamente o momento quando 12 espias enviados por Moisés retornaram da sua missão. 10 deles infamaram a terra e disseram que a terra consumia os seus moradores. E eles diziam: nós vimos no meio dela homens tão grande que ali existiam. Falaram: vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos, olha só o que eles diziam, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles estavam dizendo que eles se enxergavam como gafanhotos. E ao mesmo tempo, eles diziam que os gigantes enxergavam eles assim também. E eu quero dizer a você, assim como você te vê diante do inimigo, assim você é. Então eu quero aconselhar a você não se basear pelas visões da maioria dos espias, mas tem a visão de Josué, tem a visão de Caleb, e só os otimistas conseguem enxergar vitórias onde os outros só enxergam derrotas. E o fracasso é a oportunidade de recomeçar de maneira inteligente. Josué, Caleb, conseguiram enxergar algo positivo onde a maioria só viu o negativo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eram milhares de pessoas que estavam aguardando o retorno dos espias, e as notícias que eles iriam passar, elas teriam a influência sempre presente na vida deles. Pois pasmem-os os senhores, que 10 deles infamaram a terra e mobilizaram aquele povo ao ponto de pegarem pedras para matarem a Moisés, a Josué e Caleb. Sempre precisamos de força vinda de Deus para mudar o quadro que está pintado. Talvez diante de alguém no início desse ano, as pessoas com quem você vive, com quem você está trabalhando, na empresa, no, na indústria, no comércio, na faculdade, os teus sonhos estão cheios de gigantes. Tudo é impossível. Você está te sentindo assim como inferiorizado diante das dificuldades. Pois eu quero te dizer que esta não é a visão de Deus para você. A visão de Deus é a visão que Caleb teve. A visão de Deus é a visão que Josué tiveram. A visão que agrada ao nosso Deus é a visão da possibilidade. E eu quero dizer a você, lute contra o espírito de pessimismo no meio do grupo, seja no coral, seja no meio da mocidade, no meio da congregação. Um pastor pessimista, um obreiro desmotivado, ele acaba com a congregação. Um líder de coral, um líder de grupo, que não tem foco voltado para o alvo supremo, ele tem vontade de ficar dormindo, dizendo que não tem como, não tem de onde tirar força, não tem como evangelizar. Mas quando você tem a visão de Deus, você pode influenciar. Paulo, ele teve uma das características influentes no seu viver e o seu otimismo. No meio de uma tempestade em alto mar, ele tomou a palavra e disse: senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo que ninguém vai se perder. O texto relata uma tempestade em alto mar, em que o navio estava indo à deriva, com mais de 276 pessoas, e não havia esperança de salvamento. No entanto, Paulo se levanta e diz: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que vocês tenham coragem. Ninguém vai morrer, vamos perder somente a carga, o navio. Então veja, isso é homem de visão, isso é homem de coragem, mesmo sendo levado preso, algemado, mas não estava algemado a sua palavra, sua fé, sua esperança. Veja essa afirmação como algo maravilhoso. Então eu quero concluir dizendo: só o homem otimista, só a mulher determinada consegue ver salvação onde todos só enxergam a morte, só enxergam a derrota. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Caleb, Deus de Josué, nós levantamos a nossa voz diante dos céus para sermos gratos, Senhor, porque temos ainda esperança. Temos diante de nós desafios, embates, lutas, mas compreendemos que nenhum gigante é maior do que o nosso Deus, e o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. E eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor que Tu é maior do que essa doença que abateu esse homem e essa mulher. Tu é maior do que essa luta dentro desse casamento. Tu é maior, Senhor, do que o prejuízo dessa empresa. Tu é maior, Senhor Deus, do que o ódio, do que a hipocrisia, do que a falsidade. Tu é maior, Senhor, do que os dissabores, do que a amargura. Tu é maior do que a derrota. E é diante de Ti que nós estamos orando nesta manhã e proclamando a vitória de Deus para todos os milhares de ouvintes. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém. Eu quero dar o endereço para você. Silveira Martins, 506. É ali, a casa da onde a bênção de Deus, ela está te aguardando. Você quer vitória? Venha. Quer ter uma visão ampliada? Venha. Nosso telefone é 2106-1123. Nós aguardamos um contato com o nosso irmão, nosso amigo. Em o nome de Jesus.